hoje era um encontro aqui para mostrar um projeto e acabou acontecendo esse fato aí. O que a prefeitura está dizendo? Então, esse é um incidente que obviamente a gente não esperava. A gente já tinha chamado os bombeiros, tomado algumas medidas permitindo a segurança dos que foram. Infelizmente, muita gente estava sem o colete de salva-vidas, mas os bombeiros estavam ali para garantir a segurança das pessoas. Agora a prefeitura vai avaliar, dentre as avaliações que a gente previa de fazer, era também essa questão da segurança dos futuros passageiros. É isso que a gente vai fazer agora também, avaliar o incidente de hoje, avaliar o que aconteceu hoje, para que isso não se repita novamente. Agora, o barco tinha mais gente do que necessário, que o permitido. Não, essa informação, a gente está aqui conversando com o pessoal, com os técnicos da Náutica da Ilha, a informação que a gente tem é que estava abaixo do limite permitido. Qual era o limite? O limite, segundo foi informado, eram 12 pessoas e tinham 10 no barco que virou. Agora, o barco, ele chegou a bater na outra embarcação onde estavam as autoridades. Alguém já falou alguma coisa que estava muito próximo, o que aconteceu? Não, nesse momento a gente ainda não tem a informação, assim, a conclusão do que aconteceu. A informação que a gente tem é que um barco, né, bateu no outro, os que estavam lá puderam ver. Agora a gente vai avaliar o incidente, conversar, a Prefeitura de Cubatão, a Prefeitura de São Vicente, que estavam juntos. Agora a gente vai analisar o que aconteceu e ver os problemas que ocasionaram o incidente, o acidente, para que isso não volte a se repetir. A falta de orientação para não colocar o colete, isso também pesa? A gente vai ter que avaliar o que aconteceu hoje. Como eu já disse, fazia parte da avaliação passo a passo a questões. Obviamente, hoje era para a gente fazer trajetos, tempos, como que iria se portar essa questão do transporte. Com o incidente, a gente vai ter que avaliar o incidente, o porquê que aconteceu isso. É uma situação grave que a gente vai ter que avaliar porquê que aconteceu. Normalmente tem que se botar o colete, né? O colete é obrigatório a usar pelos passageiros no barco. A gente vai avaliar o que aconteceu porque eles não estavam. Agora, algumas pessoas devem se perguntar, né? A gente veio aqui mostrar um futuro transporte hidroviário e, de repente, só no projeto já acontece um incidente como esse. Então, mas é uma embarcação, não tem nada a ver com o projeto? Gostaria que você explicasse. Bom, olha, o projeto de construção do sistema de transporte hidroviário, ele está dando início. Eu anteriormente tinha explicado para todo mundo que a gente está começando esse processo do transporte hidroviário e a gente faz parte avaliar agora o incidente. O incidente não teve nenhum, graças a Deus, ninguém se machucou, não teve nenhum ferido, estão todos bem, todos os nossos amigos da imprensa estão todos bem, nós queremos é que isso não aconteça mais. É óbvio que agora a gente tem que estudar tecnicamente o porquê que aconteceu e como é que a gente vai se portar daqui para frente. Fernando, você mesmo falou que saiu no colete, não tinha os coletes, você admite que houve falha então na organização? Eu acho que a gente vai ter que avaliar o que aconteceu. Por que chegou a acontecer o incidente? Agora, vamos deixar claro que aquele é um incidente com uma fatalidade, acontece. Agora, as consequências do que poderia ter acontecido, a gente precisa avaliar para que isso não se repita. Agora, no sistema hidroviário, no sistema rodoviário, acontecem incidentes de várias proporções e de várias condições, né? Esse foi um incidente que aconteceu aqui nesse primeiro, na verdade não era um teste, num primeiro apuração de como será o sistema, aconteceu esse acidente. Agora a gente vai apurar detalhes, se houve falhas, de quem foi, cada passo do que aconteceu nessa tarde. Agora, os barcos eram todos iguais, os três? Não, um era maior, né? Eu vou ter que colocar os detalhes das três embarcações, a gente vai se pronunciar ainda com mais detalhes no decorrer da noite, no começo da manhã. Hoje a gente está aqui no calor do que aconteceu, estamos apurando também, a própria prefeitura já começa aqui o que aconteceu, apurando os detalhes, a gente vai dar um pronunciamento mais definitivo, provavelmente amanhã. Porque o que foi passado para a imprensa que o limite era de 7 pessoas. Então, para a gente passaram uma outra informação. A gente vai até amanhã declarar de fato o que aconteceu. Não,